ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 7 de abril, está entrando no ar o seu Tema Livre. Antes de abrir o programa, eu quero fazer o registro satisfeito, alegre e orgulhoso da estreia do programa Dito e Feito hoje, às 15h, com a Luciana Valle, que foi nossa produtora aqui no Tema Livre. E a Luciana, a partir de hoje, ela tem esse programa Dito e Feito. Os ouvintes e internautas terão a oportunidade de trazer dúvidas sobre todo tipo de questão. O Dito e Feito vai correr atrás das respostas. Por exemplo, já tem gente que perguntou: Luciana, para que serve guarda municipal? Porque as pessoas não sabem para que serve o guarda municipal, já que tem polícia militar, já que tem segurança privada de shoppings e segurança privada de lojas, até na rua tem segurança privada. Então, para que serve o guarda municipal? É uma pergunta procedente e a Luciana vai responder nesse programa Dito e Feito. Orientações sobre direitos, as possibilidades de buscar assistência em serviços públicos, educação, inclusão social, meio ambiente, educação financeira, vida saudável, boa alimentação, sexualidade, tudo. Programa da Luciana, instrui, educa e diverte. Dito e Feito, às 15h, com a Luciana do Vale, estreia hoje. Feito esse breve comercial, vamos então entrar no Tema Livre de hoje. Nós vamos tratar de assuntos interessantes. É a primeira vez que eu vou tratar desse assunto aqui em mais de quase 2 anos de programa. Nós vamos falar de dublagem, vamos falar também de representação, artes cênicas. Sexta-feira nós já falamos sobre isso no último programa e hoje nós estamos trazendo aqui o dublador, ator, diretor, autor de teatro, Rei Simões, e a Cristina Rodrigues, que é atriz, produtora e dubladora, e também o Rian Rocha, que é ator, que é o mais jovem dessa trupe que está aqui, dos três, trupe de três. Trupe de três é um tripé, na verdade, também. Ele é diretor também? Então é um diretor, é o diretor mais... Você é diretor? Pensei que o Rian já é o diretor mais precoce. O cara já começou dirigindo. Ele, na verdade, começou como motorista da companhia, por isso que ele disse que ele é diretor. Então vamos lá, Cristina, já que você se adiantou aí, você também é diretora, e eu queria que você abrisse o programa falando. Eu estive, vou dizer o que motivou essa pauta. Eu estive num sábado à tarde, alguns sábados atrás, lá na Rio Previdência, lá em Vila Isabel. Maracanã, Vila Isabel, no finalzinho da Teodoro da Silva ali, Manuel de Abreu, Felipe Camarão, essas coisas ali. E vendo A Cara do Zé, que era uma leitura dessa peça A Cara do Zé, que é do Rei Simões. E achei muito interessante. Primeiro, a abordagem do Rei Simões. Eu estava no seminário na UERJ, saí para fazer um lanche e o Rei Simões chegou na mesa entregando, panfletando. E aí eu resolvi ir lá para ver o que é, conferir. E aí disse: bom, achei legal, trouxe para ver aqui. E a Cristina faz parte desse grupo que estava lá apresentando A Cara do Zé. Por isso que eu quero que você abra aí, Cristina. O que você tem a dizer? Bom dia. Antes de mais nada, bom dia para todos os ouvintes. Esse projeto que você foi assistir, Luiz, é um projeto chamado Conhecendo a Obra, que é um projeto meu, do Lio Gouveia e do Hernandes Cardoso, e que a gente já vem desenvolvendo sem patrocínio há 3 anos, com o intuito de estar trazendo aos jovens, aos idosos, a quem quiser assistir, autores nacionais, né? Nós começamos fazendo pessoas conhecidas, pessoas famosas, e aí a gente conseguiu montar um público. Nós já lemos Plínio Marcos, Naum Alves de Souza, Nelson Rodrigues, Jean-Francisco Guarnieri, por aí foi, muita gente boa, né? Pelo que você está falando aí, parece que é meio engajado também, né? Não é uma coisa, vamos ler aqui aquelas coisas, aqueles clássicos, aquela coisa meio... Água não, com açúcar, né? É, na verdade, uma coisa bem diferente. Você chegou a assistir, porque normalmente a gente fala em leitura, o pessoal imagina uma mesa, senta todo mundo com seu texto e lê o texto. Lá não, lá é um projeto de pesquisa e de aprendizagem. Então a gente traz alguém que fala do autor, apresenta o autor ao público e a gente encena. A gente não lê só, a gente monta a peça com o texto na mão, né? O pessoal que vai assistir às vezes fala assim, a gente esquece que vocês estão com o texto na mão, que a gente encena a peça na íntegra, como o autor escreveu, com cenário, com alguma possibilidade de figurino, que a gente consegue arrumar, porque a gente não tem patrocínio, a Sol é uma empresa minha, do Lio Gouveia, e a gente é que leva o projeto adiante, né, que paga as coisas, compra coisas e vai dando um jeito de montar, e no final da apresentação a gente abre para um debate. E agora a gente está montando um ciclo novo, que é um ciclo de novos autores. Por isso eu convidei o Rei Simões, que é um cara que escreve super bem e que é uma pessoa super engajada. E como nós estamos agora, a gente não fala comemorando, não, comemorando é muito feio, né? Descomemorando 50 anos de ditadura. Aprendi esse neologismo aqui, descomemoração. Descomemorando 50 anos, lamentando 50 anos de ditadura. Então, o texto dele era super pertinente ao momento que nós estamos passando agora. E aí a gente convidou ele para abrir o ciclo de novos autores com o texto A Cara do Zé. Aliás, é legal esse negócio, porque vem bem a propósito. Eu, quando vi, eu digo, é claro, o texto ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, principalmente para uma geração mais nova que não viveu. Você sabe que uma coisa me espantou e me espanta até hoje, nessa descomemoração ou nesse cinquentenário do golpe militar, é que eu percebo aqui e ali uma certa juventude com saudade de um tempo que não viveu, com saudade de uma ditadura, dizendo, ah, mas meu pai dizia que no tempo da ditadura era melhor, minha mãe dizia que não tinha greve de ônibus, que tinha ônibus todo dia. A paz do cemitério, né? A alternativa era uma alternativa meio perigosa a essa situação que nós vivemos hoje. Eu vejo pessoas reclamando, rapaz, não consigo chegar mais na hora, em lugar nenhum. Eu digo, que bom, né? Que pelo menos você consegue chegar. Muita gente saía, tinha tudo franqueado, mas não conseguia chegar. Simões, bom dia. Rei Simões, o Reinaldo Simões vai falar agora com a gente aí. Bom dia. Alô, rapaziada, tudo bem? Já que você, como falou a Cristina, foi um texto contemporâneo escolhido para essa leitura, a qual eu assisti, inclusive, foi uma leitura legal, o texto legal, tudo bacana. Isso, a história é boa. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência também, de como é que é você fazer esse teatro heróico, né? A verdade é que é um teatro heróico, porque você está usando instalações, eu que estive lá vi que você está usando o segundo andar, um espaço do segundo andar do prédio, não é um teatro, não tem poltrona, não tem a mínima, não tem coxia, não tem cortina, não tem coisa nenhuma disso aí, né? A gente procura dar, a gente procura dar a maior possibilidade de montagem, aproximar o máximo possível do que é o teatro. Eu acho, inclusive, que queria voltar isso um pouco. O Conhecendo a Obra, ele tem esse movimento, ele causa um movimento, porque ele tem atores convidados, eu como diretor e autor convidado, também como ator. Então as pessoas colaboram entre si, então a gente acaba fazendo um clima aconchegante de teatro, mesmo sendo num salão, um local onde tudo parece que não combina com o pressuposto de uma produção, de uma montagem teatral. Na verdade, também o teatro, cada vez mais, ele é linguagem e menos, quer dizer, o teatro de profundidade, o teatro de conteúdo, de texto, ele é mais o espaço cênico e você, a representação, do que adereços, alegorias e escola de samba. Não é um desfile de escola de samba, não é isso? Na verdade, o teatro, a criação do teatro foi na praça, né? Pois é. Então, o teatro, ele se adapta ao espaço que a gente tem. E a gente só tem mesmo a agradecer ao Rio Previdência Cultural que se dispôs a ceder um espaço pra gente, porque é muito difícil você encontrar um lugar para fazer teatro e um lugar onde você não pague. Porque a proposta proposta da gente é, não é cobrar para assistir. Se você for assim, a maioria das leituras que você vai, você vê que vai um número pequeno de pessoas assistir, né? A gente, graças a Deus, como a gente tem uma linguagem nova, a gente faz uma coisa encenada e é dinâmica, é, a média de pessoas que vão assistir é de 50, 110, 120 pessoas que entram ali naquele salão e às vezes ficam, que nem quando a gente fez Gota d'Água, foram 110 pessoas, 3 horas seguidas, sem ninguém ir embora, assistindo a leitura. Como, né, ele falou, existe essa condição do teatro de vanguarda, do teatro que está querendo mostrar alguma coisa, do teatro que é engajado, né, em aproveitar esses espaços de uma maneira que é, ele realmente transforme em outra coisa. Né? Então, a vibração também ela vai por aí. Tá. Com relação à cara do Zé, a ideia era justamente trazer essa casta dos malandros que existiu realmente, que é, acabou, foi exterminada, enfim, desapareceu com os novos tempos, né? Como pano de fundo para trazer a época de chumbo, a época da ditadura. Então, a malandragem, o Zé em si, essa personagem, acabou por trazer essa, toda essa, essa reconstrução daquela história terrível, né? É, na verdade, o Zé é um malandro daqueles representantes do malandro ingênuo, de uma certa malandragem autêntica, genuína, da Lapa, essa coisa, né, que o pessoal fala, e que cai na mão da ditadura, da repressão da ditadura. Quase que sem é querer, né? Não, eu sei que é. E a repressão da ditadura é muito maquiavélica, é uma máquina que sabe o que quer e vai moer aquela pessoa, entrar atrás das informações que deseja. E ele acaba uma vítima disso aí, acaba se conscientizando, né, daquele momento que certamente ele está vivendo. Que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas acaba se conscientizando. Rian, queria que você falasse um pouco aqui. O Rian Rocha até agora está calado. Ele fez, não presta atenção, não fala nada, é que nem a coruja da piada, né? Não fala nada, mas presta atenção. Diga aí, bom dia. Bom dia. É, eu participei também, né? Fui convidado da Cris. Na verdade, a gente já se conhece 2 anos, né, Cris? Já um pouco mais que isso. É, conheci a Cris e o Reis numa montagem, que foi o 2034, que também é uma peça do Reinaldo, é uma peça mais futurística, né? E que conta a imagem, né? O que o Reinaldo pensou, o que ele viu, que seria há 30, 40 anos atrás, o que seria daqui a 1000 anos, que seria a sociedade destruída. Muito bacana a peça, a gente está até pensando em remontar. Então fui avançando no trabalho, já fazia teatro, faço teatro há 13 anos, comecei com 6 anos, aí conheci a Cris, e desde então eu tenho vindo também para o espaço da leitura, que ao meu ver, é uma escola. Eu já tenho tempo de teatro, só que cada leitura que eu faço, eu aprendo mais. Quem vai para lá, porque o ator está sempre aprendendo, né? É um eterno aluno, então a gente sempre vai pegando mais coisa. E eu percebi também, desde a sexta-feira, quando veio o pessoal do teatro do Bullying aqui, que é a mesma, é o mesmo espetáculo, não é propriamente teatro, é o mesmo espetáculo, que é uma aula anti-bullying encenada em escolas e em empresas há 12 anos, eu percebi que ninguém tem formação teatral, não tem uma formação acadêmica de teatro, ninguém fez curso de teatro, faculdade, esse tipo de coisa. Pois é, eu queria que vocês falassem, você, Cristina, tem uma formação sólida de teatro, tem toda aquela teoria, toda aquela história do teatro, essa coisa toda. Em que medida isso contribui para que você lide com pessoas que não têm esse tipo de formação, ou porque não têm acesso, ou porque por desconhecimento, ou porque não precisa realmente, porque vai para a vida ensina mesmo, a grande escola passa a ser o palco. Luísa, a grande escola é sempre o palco, mas você ter técnica sempre te ajuda no seu trabalho. Hoje em dia tem uma coisa que todo mundo acha, tem muita gente que fala assim para mim, o pessoal lá do trabalho, todo mundo me acha muito engraçado, então eu estava pensando em ser comediante. Então eu escrevi esse texto aqui e eu vou levar ali para fazer. E muita gente, muito adolescente que chega e fala assim, não, eu não quero estudar não, eu quero fazer teatro. E a televisão, a evidência, é uma coisa que aproxima muito as pessoas de ir ao teatro, de querer o teatro, de querer aparecer na tela. É uma coisa mais de ego do que de vocação, a verdade é essa. É, não é, então, na verdade, não é amor ao teatro, mas sim... Amor à TV. É um narcisismo, na verdade. Eu queria aparecer na televisão. Aquela história que era no início, há tempos atrás, era... Começava a criança no sítio do Pica-Pau Amarelo e ia subindo. E agora começa na Malhação e vai subindo. Pois é. E vira ator de novela, atriz de novela e, na verdade, vira canastrão de novela. Mas eu vou te falar, até para você fazer Malhação, você tem que ter registro profissional. Né? O que acontece? O registro profissional você consegue de duas maneiras. Ou você entra numa escola, faz um ano, dois anos de escola técnica e aí você tira o seu registro. Ou é por trabalho. Então você faz 3, 4, 5 trabalhos e consegue o seu registro. Eu acho, tem lugares que tem uma outra visão. Você vai lá, mostra que você fez os seus trabalhos e faz um teste. Você prova que é ator. Porque eu conheço muita gente que fez João, Maria, a Baratinha, Chapeuzinho Vermelho na Floresta do Lobo Mau e dos Três Porquinhos e trabalho qualquer, entendeu? De caça-níquel e mal feito. Festa de criança. Interpretou mal. Festa de criança não conta para tirar o registro, mas ele faz assim, a peça, 3, 4, 5 peças completamente nonsense. Mas entendeu? O que acontece com isso? Que não tem qualidade, eles não têm qualidade. Eles juntam, levam lá, aqui, que ó, além de colocar, não atores no mercado, mas assim, não atores que não podem ter e não têm condições de atuar mesmo, e além do mais, não prepara o público para um bom teatro. Pois quem é. Vai ao teatro acaba achando que teatro é isso mesmo, né? Eu fiz e não é. É a pobreza do teatro, como aliás a pobreza de todas as artes aqui, em função inclusive do período da ditadura, essa pobreza maior, é que as pessoas desconhecem o que seja realmente. O Gianni Ratto deu uma entrevista quando completou 70 anos e ele disse que ele nem é diretor de teatro, e disse... hoje a coisa está tão vulgarizada e tão homogeneizada e tão para baixo que as pessoas vão ao teatro e aplaudir de pé se tornou parte do espetáculo. Pois ou seja, as pessoas sabem que aquilo está incluído no ingresso. Acabou, todo mundo levanta e aplaude. Todo mundo levanta e aplaude de pé. Não. Quando isso é um reconhecimento excepcional. Luiz, eu vou te contar uma historinha. Vou te contar uma historinha. Eu fiz um infantil agora há pouco tempo, que a direção, o texto é meu, a direção minha e do Lio Gouveia, que é o meu sócio. Que se chama Brinquedos, Jogos e Armadilhas, que é um infantil completamente fora do padrão. Lindo. Porque é uma história sobre meninos de rua, que um turista vem para o Brasil e é assaltado por uma mulher por quem ele se envolve, e ela põe a culpa nos meninos de rua, porque no país dele já é rotulado que criança de rua é mau caráter, assalto. É uma peça que fala de rótulos. E aí entrou um garoto para assistir a peça... fazendo um escândalo. Não! Não! Teatro não! Teatro não! Não! Pai, não! Por favor, teatro não! Eu falei, gente, aonde esse pai tá levando essa criança pra assistir o quê? Porque era um mojeriza, um horror que ele tava de assistir a peça. Aí o pai convenceu ele a ficar na porta, e da porta ele foi entrando, aí entrando ele sentou. Isso mesmo aí, antes da peça? Antes da peça, ele não queria entrar. Ele não queria entrar. Aí ele assistiu a peça inteira, feliz, saiu todo sorridente. Eu falei, vem cá, você não falou que teatro não? Aí ele falou, não, mas desse teatro eu gosto. Desse teatro eu gosto. Fala então aí, você fica assim, você leva as crianças, assim, eu quero me livrar de ter que ficar com meu filho horas em casa sem fazer nada. O que é que tá passando aqui perto? Aí você leva ele pra assistir qualquer coisa. Uma coisa que ele não quer saber. Não tem referência do que é. Tem peça verdade. Que é muito ruim. Já assisti peça que eles pegam um desenho animado, gravam o desenho animado, eu já vi isso, grava o desenho animado, compra as roupas de plástico onde não aparece nem a cabeça da pessoa, a pessoa fica andando de um lado pro outro, se balançando, e eles põem no play do som o episódio do desenho da televisão. Quer dizer, não é peça nenhuma, na verdade, né? É, é, ator, gente faz. Um negócio, né, que eu achei legal no, lá no, na cara do Zé, é que você percebe, embora seja uma leitura, e a leitura, é, como vocês bem disseram aqui, ali é uma leitura, você só percebe que é leitura porque as pessoas estão com o texto na mão. Senão, seria uma encenação natural, e é bem interessante isso. Mas também, toda uma preocupação que eu percebi de algumas pessoas, principalmente, com a técnica, com impostação de voz, colocação de voz, esse tipo de coisa, de acordo com a posição no cenário, ali não é um palco, é um chão, é um espaço aberto, não chega nem a ser uma arena, porque, na verdade, é o segundo andar de um prédio, é um espaço amplo, uma coisa assim. Ali é uma sala de é uma sala de auditório. Pois é, não é sala, né? Porque aquilo é muito grande para ser uma sala. É um auditório mesmo, de palestras. Só que sem cadeiras, né? As cadeiras ficam em volta, porque não é um auditório tradicional. Eu preferia colocar naquela formação, porque eu teria menos filas de cadeira. Como pois não tem aquele declive... Não é? Então, menos fileiras daria mais condição de se ver o chão. Além do que, você já força uma integração, né? Também tem isso. Na verdade, quando você põe em arena, o princípio é esse, né? Da arena, né? Tanto é que tem um pequeno palco ali que eu nem aproveitei. Lá cada diretor... É impraticável, né? É, uma coisa por aí. Mas lá cada diretor escolhe um pouco qual é a forma que vai utilizar o espaço. Vai usar aquilo ali, né? A gente está fazendo esse trabalho lá há 3 anos, queria até convidar o ouvinte a vir conhecer. A gente faz em todo o terceiro sábado do mês. Esse mês de abril, o terceiro sábado cai no meio do feriadão. Então a gente vai fazer no dia 26, que também é o autor novo, vai se chamar Idiosincrasias, que é do Carlos Renato Heller, com direção minha. Que lá cada hora um dirige e um vem. A entrada é franca, é às 3 horas da tarde, e o projeto continua. É bom explicar onde é que fica isso aí, porque é um lugar meio difícil de você chegar. Eu fui, quebrei a cara para chegar lá. Porque ele fica na Manuel de Abreu ali. É, 300. É, pois em frente 300. À Praça Niterói. A entrada é meio escondida, a entrada é na Manuel de Abreu mesmo, e a rua é uma rua muito deserta, não tem nada, aquela rua não tem nada, não tem uma referência que você diga. Só pode dizer assim, ela não é perto do segundo poste, porque não tem um bar, não tem uma tinturaria, não tem uma padaria. Não, você não reparou, é em frente à praça. Em frente à Praça Niterói. Isso, que seria a Praça Niterói, porque hoje é um imenso canteiro de obra. Então, em frente a um canteiro de obras, entendeu? Onde outrora houve uma praça. Do lado do TRE. E tem uma outra muito boa. É no segundo orelhão da rua, em frente ao segundo orelhão da rua. Eu acho que é a melhor referência. Talvez, provavelmente. É, você vindo da 28 de setembro, vindo de Vila Isabel, você vem pela não, se você... Felipe Camarão. Não, a pessoa que vem a pé, ela pode se vir por onde você quiser. Se você vem da Felipe Camarão, entra à esquerda na Manuel de Abreu e o segundo orelhão é ali. Não, no primeiro orelhão. Se você vem da São Francisco Xavier. Mas isso aí que você falou, Luiz, essa coisa de alguns terem esse cuidado com a técnica, com a projeção de voz e tudo mais, isso aí faz parte do aprendizado que ela disse e também de um movimento. É claro que existem atores com mais formação ou com mais experiência. Nós temos grandes atores brasileiros que foram autodidatas, Italo Rossi, Rubens Correia, né? Enfim. Mas então a gente vai transmitindo isso para os atores mais novos. Aqueles atores que realmente defendem essa ideia, essa bandeira, não, eu quero ser ator, eu quero fazer teatro. Então a gente vai passando esse estímulo e os atores mais novos vão pegando a técnica e vão se desenvolvendo. É, mas deixa eu falar uma coisa. Na verdade, 80 a 90% dos atores que fazem a leitura dramatizada com a gente são atores profissionais, são atores com registro, são atores com formação acadêmica. É, alguns a gente sempre agrega. O Rian, ele está começando, ele é garoto ainda, está aprendendo com a gente, é meu aluno, dou aula também. Então a gente vê as pessoas que estão se destacando, que estão começando, que têm talento, e a gente aproveita para a leitura, né? Então a gente traz algumas pessoas que estão começando a carreira de ator, né? É, o que acontece? Eu tenho 19 agora para 20 anos, eu sou novo. Poxa, eu não tenho nem metade do que esses dois têm de experiência, de carreira, de vida. O trabalho deles é maravilhoso, muito bom. Pena que você vê, né, no nosso país, que essas pessoas, muitas vezes, elas não são reconhecidas. são pessoas porque dedicam tanta vida, fazem tudo, é uma correria, é acordar 5 horas da manhã, é dormir meia-noite, ensaio, ensaio, ensaio, para não ter nenhum reconhecimento do que é a verdadeira arte. Porque hoje em dia, o teatro, as peças, né, o trabalho virou mercado. A peça é mercado. Você vai vender agora um Hello Kitty, você vai vender uma Barbie. Você não vai fazer uma coisa com cultural. Você não vai pegar um texto profundo, entendeu? Não, é uma coisa que vai ser bonita e vai vender. Então não tem essa preocupação de você ter o estudo. As pessoas não querem saber disso. E você vê, caso como eles dois, que eu tenho pra mim, como o Ligo vê também, que, cara, são as pessoas que eu me inspiro, são as pessoas, são meus heróis, são as pessoas que eu quero ser. Quando eu crescer, eu vou ser que nem eles, é o que eu quero fazer da minha vida. Outra coisa, uma coisa que me chamou muita atenção naquele dia, naquele sábado, que nós fomos conversando depois, é que você disse que você, no meio da garotada da sua faixa etária, você se sente quase que um ET, na verdade, né? Essa foi a ideia que ficou para mim. Porque ele é um ET. Porque a garotada não tem o mínimo interesse nas coisas que você tem interesse, né? No universo da sua, não só da sua atuação artística disso, mas da própria compreensão da vida, né? As coisas, como é que é essa relação? Sim, que acontece. Como eu falei para você, Eu atualmente sou diretor da ERJ. A ERJ é a Associação de Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro. E como eu falei para você também naquele dia, hoje, né, atualmente, você chega numa sala do terceiro ano, do segundo grau, as pessoas não sabem, na verdade não querem saber de nada. Você pergunta, ano passado a gente estava fazendo um movimento para o Congresso da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, eu passei numa sala e perguntei, pessoal, tudo bem? Ano que vem vai estar fazendo 50 anos de ditadura militar. Aí o camarada chegou para mim, o quê? É a ditadura, as pessoas não sabem. Não sabe. E isso, como foi que eu tinha falado para você, isso é preocupante, porque não sabe, não quero saber. E o que a gente esquece, né? A gente erra de novo. A gente tem que se consertar nosso erro. Então, se tem essa geração que não sabe de nada, é preocupante. E por que ela não sabe de nada? Porque não é colocado. Você vê as escolas caindo aos pedaços, você vê que não tem cultura, não é interesse que tenha cultura, porque não tem lugar para esses dois, por exemplo, trabalhar. Você pega um teatro bom, um teatro vai ser muito caro, 10 mil, 20 mil, não tem, não é investido, não tem esse interesse. É verdade. Você falou esse negócio da ERJ, eu acho interessante, porque a Juliana, que é a presidente da ERJ, a Juliana Alves, ela vem, sempre que pode, ela vem ao programa, sempre que há uma pauta, como passe livre no sábado e domingo, essas coisas, a gente está trazendo a Juliana aqui, diga. Grande companheira minha, presidente da minha entidade. Pois é, ela é presidente da ERJ. E você é diretor da ERJ? Eu sou diretor da ERJ. Pois é. Então vocês não têm como você arrumar, por exemplo, através da ERJ, arrumar espaços dentro das escolas, instalações, ginásios. Muitas escolas têm, entendeu? Onde possam ser apresentados espetáculos como A Cara do Zé, que é uma coisa esclarecedora, é um negócio, é quase didático, é paradidático, na verdade, para aquela garotada. Luiz, você tem uma ideia, tinha uma senhora lá assistindo, não sei, acho que estava sentada do seu lado, não sei se você chegou a notar, que ela saiu de lá, falou que saiu de lá passando mal. É? Eu falei, mas por que? Você não gostou da peça? Ela falou assim, eu gostei, mas mexeu muito com o meu coração, porque me remeteu à época. Né? Trabalho que o Rian fez fazendo um garoto que era torturado, ela falou que ela se lembrou, voltou à cabeça dela o que foi 50 anos atrás, a tortura, a repressão, a ditadura. Ela saiu de lá angustiada com a situação. Então é importante para a juventude enxergar esse tipo de coisa, e é importante esse tipo de trabalho quando a gente está trazendo autores nacionais, porque hoje em dia a maioria só monta autores estrangeiros, né? É difícil você ver um Guarnieri, ver um Plínio Marcos, ver um Jean-Francis Guarnieri ser montado, né? É raro. Verdade. Então o projeto tem muito essa cara. Eu acho que, na verdade, isso aí tem a ver com o que acontece com o cinema. Outro dia eu vi um ator de cinema é, sério, falando exatamente, um Pedro Cardoso da vida, eu não me lembro se era o Pedro Cardoso mesmo, mas ficou agora o nome dele aqui como exemplo disso também. Ele dizendo que hoje, se você não faz comédia, você não consegue financiamento para coisa nenhuma. Mas eu queria voltar, Rian, a essa questão da AERJ. Como é que é? Você acha que há possibilidade? O que acontece? É, agora, essa semana, né, que passou, a gente está hoje é segunda-feira. Semana passada, teve uma audiência na AERJ, que foi o Marcelo Freixo, acho que ele que fez a audiência. Porque o que acontece? Nós, como movimento estudantil, a gente tem um grande problema. A gente tem problema de entrar nas escolas. Então, foi denunciando o não, mas governo... problemas em que sentido? Quer dizer, barrado na porta, é isso? Sim, exatamente. A gente tem problema... Chega lá e diz, não, olha, nós somos da Associação dos Estudantes, aí não entra? É assim? Eu tô com problema agora de lembrar qual é o nome do... Do órgão. Não, mas não importa. O importante é o seguinte, você é barrado na porta, sim, do colégio, exatamente. É esse é o procedimento que impede. Ele ficou tão traumatizado que ele esqueceu qual é o órgão que impede a entrada. Vamos deixar isso para lá, tá, e vamos entrar tá nessa... E o que acontece? É. Exatamente. É, então, tanto a Seduc, né, como a Metro, a Metropolitana, não deixa. Por exemplo, eu na minha escola, eu estudo no Prado Júnior. No Prado Júnior, ali na Praça da Bandeira também, né? O que acontece? Foi passado pra mim, pela direção, que não tem nem problema diretamente comigo, que é o seguinte, a gente não tem nenhum problema com você, camarada. Pela gente, você poderia fazer tudo aqui. Mas a Metro tem agora, né, um sistema que tudo tem que passar por ela. Que é a Metro? A Metropolitana. Que é a Metropolitana? Que organiza as escolas do estado. Ah, sim, do município. É, do município que organiza. Sim. Aí o que acontece? Então a gente não pode falar. Você tem que pedir permissão, sim, a sim, essa. Sim. É, eles têm que dar uma os permissão. Os alunos têm que pedir isso permissão é mais ou menos poder falar. É mais ou menos, é igual na ditadura, né? Em que você tinha que ter uma permissão. É como no tempo da ditadura, você tinha que ter permissão para fazer manifestação de rua. Sim, o que acontece? Tanto que essa audiência foi para isso mesmo, as organizações reclamando, falando que é um absurdo. E aí? Que a gente não pode falar, porque um aluno hoje, se ele chega, por exemplo, para falar na sala de aula, sobre, ou com os alunos, né, no pátio, para falar sobre a Copa do Mundo, para falar dos gastos excessivos, para falar que a escola está caindo aos pedaços, para falar que não tem educação, para falar que não tem saúde, para falar que não tem remédio, que não tem comida, que não tem casa, você é perseguido. Eu tenho uma amiga minha que na greve dos professores ano passado, ela ajudou o, não é, boicote, não deixaram ninguém entrar de manhã na escola, né? Fecharam a escola, os professores, pausa da greve. O piquete. Tá certo, veio agora o piquete. Ela ajudou o piquete. Vê como é que os caras estão tão desatualizados nisso, não sabem nem o que, que é piquete. Não, eu sei o que é piquete, só que fugiu, tem problema com a palavra. O piquete, teve o piquete, ela ajudou no piquete e depois que as aulas, né, que ela voltou, foi perseguida, não podia mais passar em sala para falar com ninguém e, além disso, depois foi transferida. Pediram, né, formalmente, lá para ela ir para outra escola. Então você não pode falar, como você é que não pode a gente pensar pode... dentro da escola. Eu acho isso preocupante, você não poder, claro, pensar dentro é da escola. Preocupante. Como é que a gente pode trabalhar para mudar isso aí? Vocês falaram muito da Rio Previdência. A Rio Previdência realmente é uma parceira que já tem 3 anos, é uma parceira valorosa nessa questão, tem uma compreensão boa dessa história toda. Agora, eu tenho para mim que é preciso você transformar os espaços públicos em realmente espaços públicos. E as escolas são escolas públicas. A praça é pública e não como a praça de Niterói que está cercada lá. Olha, não é? A vanhagem que acabou também. Tem uma coisa interessante nisso. Pois é, como é que vai fazer isso? A escola pública poderia abrigar a cultura de uma maneira geral, como teatro, etc. Tem um cineclube, enfim... Mas os centros culturais do corredor cultural do Rio de Janeiro têm por obrigação e meta fazer isso. Eu fiz uma experiência há alguns anos, eu peguei parte do corredor cultural e fui entrando em um por um. Grande parte deles eu já tinha dado aula, né? E o que aconteceu? Quase nenhum estava funcionando. Agora, qual que é dirá corredor a escola? Cultural? Qual é o corredor cultural eu peguei da área que vinha ali do Flamengo, em direção à Cinelândia, correndo um pouco pelo centro da cidade. E o que? Teatro, salas de teatro? Espaços culturais. Espaços culturais em geral. Que tem teatro, que tem salas de exposição completamente vazios, sem atividade alguma. Bibliotecas, sem todo atividade. Tipo de coisa cultural. É? Alguns eu já tinha dado aula, então simplesmente peguei e entrei, porque eu já conhecia a administração. Conhecia. Então o que acontece é o seguinte, muitos desses centros culturais têm uma administração que é paga por nós, que fica ali o ano inteiro praticamente sem funcionamento algum, enquanto que os atores, os artistas plásticos, se quiserem alguma coisa, vão para alguma sala alternativa ou vão fazer alguma coisa no meio da rua. Agora imagina a escola, que não tem obrigação efetiva de abrigar esse tipo de cultura, essa condição cultural. Quer dizer, não tem obrigação em termos, em termos, porque a escola, isso já é uma coisa muito batida, muito antiga, né? Dionísio Teixeira, para lá para trás, inclusive. A escola não funciona feriado, sábado, domingo. A escola não tem, ela é ociosa. E uma maneira de você trazer a escola para a comunidade e levar a comunidade para a escola é você utilizar esse espaço. Trazer a escola para a comunidade quer dizer o quê? Evitar depredação, evitar o mau uso da escola. O pessoal pula muro para usar droga dentro da escola. E é muito comum esse tipo de comportamento. Então você, com a utilização intensiva nos fins de semana para teatro, para jogar bola, para o que for. Tem uma coisa palestra, que pra leitura, é. Eu me lembro bem, mas... na Cara do Zé, você se lembra que há algum tempo a gente montou a Cara do Zé e a gente queria fazer circuito de segundo grau, né? E nós conseguimos uma escola. Como é que nós conseguimos? Era uma escola modelo e nós não fomos a um centro permissionário, entendeu? Porque é essa coisa que existe justamente para poder embarreirar a situação. A burocracia, né? Oficial, né? Exatamente. Ela está ali para isso, para dizer não. Então, assim, então nós fomos diretamente à direção da escola. Conseguimos colocar o espetáculo lá. A coordenadora, que nos abrigou no teatro, que era um teatro mesmo, de escola, mas era um teatro e tudo mais, ela, ao final da Cara do Zé, ela chorava. Uhum. Ela tentava se comunicar com os alunos que foram assistir para tentar passar o que, que era aquilo que eles tinham acabado de ver. O que, que significava ela, aquilo? O que significava? Né? Ela tentava encontrar uma linguagem para dizer e tal que alcançasse o que havia se passado na frente deles. Depois dessa escola, a fama da peça se espalhou. Nós nunca mais conseguimos outra escola para colocar a Cara do Zé. Você está lembrada disso? Nós não conseguimos outra escola no Rio de Janeiro. Isso aí. Porque qual é o tema da peça que eles estão trazendo? Não pode. Essa questão é uma censura, né? Que na verdade já acabou, né, cara? Que deveria acabou ter acabado. Né? Já acabou, né? Legalmente não existe, é ilegal. É ilegal. Agora você vê, por exemplo, transformar a censura em recomendável para. Né? Até na televisão, né, aparece lá 16, 14, 12, 10. Isso não quer dizer absolutamente nada, não. É absolutamente aleatório, porque criança vê o que quer, a hora que quer. Né? Não quando, tem, diga. Quando a gente, agora para esse ano passado que a gente montou 2034, a gente estava até pensando, né? Eu inicialmente eu falei pro Rei, a gente não pode deixar isso morrer, porque é um trabalho muito bom. Eu tinha, né, inocentemente no início, a ideia de chegar com o Rei, fechar com ele o elenco de novo, montar a peça e colocar um projeto escola, que é 2034, que é uma peça conscientizadora. Só que ele me contou, e eu vi, né, com os meus próprios olhos, como eu vejo também no movimento estudantil, que não vai dar, porque é uma peça que vai ser considerada subversiva, não vai botar, não vai entrar. Não existe mais subversivo, não existe mais subversão. Cristina, você que nós que vivemos essas coisas, você, Rei, nós vivemos. É preciso que a gente faça disso uma profissão de fé. E para poder. É exatamente isso. Quer dizer, olha, não tem que pedir permissão à polícia militar para você fazer uma passeata. Não tem que pedir permissão para você. Você não tem que submeter o texto do que você vai ler para ninguém. Você tem que levar. E o espaço da escola é um espaço público. A escola funciona sábado à tarde? Não. Então a gente quer usar. Como é que a gente faz para usar? Entendeu? Eu acho que o processo tem que ser invertido. Nós temos que deixar essa posição também de submisso, essa posição de quem sofreu a ditadura e que tem medo até hoje. Na verdade, a gente até é meio invasivo. Pois é, verdade. Você tem uma ideia? Eu comecei agora junto com o Lio Gouveia, que infelizmente não pôde vir aqui, mas que é meu ídolo. Ídolo do Rian também. É uma pessoa maravilhosa, é professor de geografia, trabalha aqui no CESA, né, que é aqui do lado, o Colégio Estadual Sousa Aguiar. E está sempre tentando trazer os alunos dele para assistir às leituras que a gente faz. a gente conseguiu mais um espaço para fazer um outro ciclo de leituras, onde a gente está lendo tudo, não só os brasileiros, como o teatro de vanguarda, o teatro contemporâneo. A gente agora está comemorando os 450 anos do nascimento de Shakespeare, e aí a gente vai ler Romeu e Julieta e vai ler a Megera Domada, que é o Centro Cultural da Justiça Federal. A gente está indo para o Centro Cultural da Justiça Federal através da biblioteca de lá, né? Eles têm uma sala de cursos e dentro dessa sala de cursos a gente vai começar a fazer leituras encenadas. Agora, terça-feira, 7 horas da noite, tem o Romeu e Julieta, e dia 26, que é sexta-feira. Terça-feira você diz amanhã? Amanhã, amanhã. Ele está fazendo Mercúrio, o Rian está fazendo Mercúrio, 7 da noite. 19 horas, e a entrada 19 franca. Horas, entrada então, franca. O negócio é você chegar lá, saiu do cedo. Trabalho. Saiu do trabalho, toma um cafezinho ali, um shopping e vai pra lá. Não, se eu fosse assistir. Vocês, eu ia cedo, porque são 30 lugares, é senha. Né? Eu também estarei lá fazendo o Frei Lourenço. O Simões está fazendo o Frei Lourenço, o Rian está fazendo o Mercúrio, eu estou fazendo a Ama, a direção é do Lio, ainda tem o Igor Dantas fazendo o Romeu, tem a Isabela Crespo fazendo o Benvolio, tem a Bruna Mascarenhas fazendo a Julieta, é uma galerinha de adolescentes, porque a história do Romeu e Julieta é uma história adolescente. É, e é uma história muito legal. E depois, no dia 26, a gente vai fazer a Megera Domada. Que aí já não é tão adolescente. Já assim. Não é tão adolescente, aí, mas é uma história... Vai pra casa porque é história de casa. Mas é uma comédia divertidíssima, que vale a pena conferir. E a gente está abrindo um espaço lá, para você ter uma ideia, eu acho que é dia 9 de junho, mas depois vocês confiram no site de lá. A gente vai fazer uma homenagem ao Chico Buarque de Holanda, que está fazendo 70 anos, e vamos ler Gota d'Água lá. Uhum. Né? E aí, julho, já vamos ler Chapetuba Futebol Clube, sim, por causa do futebol. Então a gente está sempre lendo coisas pertinentes à época que a gente está passando. Que serve, né? Fazer o marketing, né, também. Né? Como você vê, né, que a gente está falando, como a Cristina falou, não tem patrocínio. Sim. Então, é uma coisa, né, que minha mãe até brinca comigo, minha mãe me sacaneia, ela fala: olha, Rian, você vai pra lá, vão te dar passagem? Vão te dar comida? Eu: não, mãe, é por amor. E minha mãe: ô, filho, agora, por amor não funciona, filho. Até agora, o amor que eu ganhei foi uma ficha de telefone, né? Mas é mentira que a gente dá lanche pra ele. Do jeito que ele tá magrinho, não tá sendo suficiente. Não, e ainda tem mais, e depois do ensaio a gente ainda paga cerveja pra ele, que ele é maior de idade. E aí ele tem então, a cara de pode falar que é por amor. Não é por amor, é pela cerveja. Por amor, ele não disse aqui. Você disse aqui? Você disse que era por amor ao teatro? Não, ele falou por amor. Eu falei por amor. Não, eu não peço nada a você por amor a você. Mas aí você vê, por amor à cerveja. Eu me colocando, do meu ponto de vista, né, de estar começando com minha carreira agora, no teatro. E não, realmente, se você quer fazer mesmo, você vai ter que sofrer isso, porque você não vai ter patrocínio. Quer fazer uma coisa séria, quer fazer uma coisa que é cultural, quer fazer uma coisa que vai mudar, vai ser vanguarda, cara, você vai ter que fazer o esforço. Agora, se você quer fazer mesmo, você vai conseguir fazer. Vai. Então é o seguinte, uma coisa que eu acho que que me ficou aqui, acendeu uma luz na minha cabeça na hora que vocês falaram, é da ocupação do Espaço Cultural da Justiça Federal. Essa parceria com a Justiça Federal, não é com o espaço, com a Justiça Federal, com essa instituição, é importantíssimo para você romper aquele ciclo vicioso da subversão, da proibição, até da burocracia oficial estatal, que exige que você apresente a peça escrita antes de te dar a permissão. Com certeza. Então você tem que aproveitar, eu acho que tem que aproveitar essa porta aberta no Espaço Cultural da Justiça Federal para sair abrindo mais portas dentro da Justiça mesmo. E mostrando que, já que abriu dentro da Justiça, por que que não vai abrir nas Escola Municipal, no metro, é que você fala, né? Na metropolitana. Esse negócio aí. Tem que, entendeu? Meter a mão e abrir a porta é sua, cara. Esses caras têm que entender que a manifestação é nossa, não é manifestação deles. A polícia não tem que estar preparada para enfrentar a manifestação, ela tem que estar preparada para lidar com a manifestação. Luiz, é impressionante a gente verificar as sequelas da ditadura, desse tempo horrível. As sequelas, elas existem até hoje. Como foi um período medieval de volta, né, a contemporaneidade, nós estamos ainda muito próximos daquilo ali. Né? Toda a nossa cultura, a nossa identidade cultural, ela foi afetada por conta disso. É, né? Além do que, nós nunca tivemos democracia realmente. Então você teve democracia por pouquíssimo tempo, então você, na verdade, você fica caindo de regimes autoritários em regimes autoritários, uns disfarçados, outros uns mais, outros menos, é outros verdade. Menos disfarçados. Mas o fato é que nós chegamos a um ponto em que nós temos internet, nós temos uma globalização da economia, globalização da miséria, por que não globalização também dessas liberdades individuais, liberdades democráticas, e a gente forçar permanentemente isso aí, né? Quer dizer, por isso que eu acho que você, Cristina, que é mais executiva disso aí, eu vejo ali dois criadores, e você mais criadora, mais executiva. Forçar a barra no espaço da justiça. E olha, gente, a gente conta com vocês, não só nesse espaço aqui, mas a gente conta com vocês para vocês deem um papel à burocracia. Me dá um papel dizendo que a gente é legal, que isso aqui é muito bom utilizar, que vocês recomendam que os tribunais ou lá as dependências abram as portas para atividades como essa. Na verdade, a gente até pediu, já vão dar uma recomendação do trabalho da gente, porque assim como a Previdência também deu uma recomendação do trabalho da gente, porque é o que eu estava falando, você associa a leitura a uma coisa chata, né? Então, eu já fui assistir várias leituras de pessoas até conhecidas, de pessoas que saem tijolinho no jornal, que sai matéria, que você chega lá, tem 20, 30 pessoas assistindo. Eu acho uma temeridade. Né? Agora, essa associação de leitura com chatice também tem a ver com esse contexto de falta de cultura mas que nós vivemos. Mas a gente, graças a Deus, as nossas leituras vão de 50 a 100, 110 pessoas assistindo. A gente está até com medo do Centro Cultural da Justiça Federal, porque só tem 30 vagas, né? Então, cheguem cedo e peguem um espaço pequeno, é curioso. Sala que eles cederam pra gente. É um espaço pequeno, mas que pode se ampliar. Porque a Justiça Federal tem espaço aberto. Faz ali fora. Lá eles têm um teatro, né? Então, com o tempo, a gente vai entrar no edital e vai ver se consegue um dia no teatro, com um teatro maior, pra gente ter um espaço tem que melhor. Entrar no edital. Tem que entrar no edital, assim. Tem que ser PJ, tem que tudo isso. Tem que entrar no edital. Graças a Deus, eu sou PJ. Eu e meu sócio temos uma empresa que chama Sol Produções Artísticas. Fala nisso aqui, olha, Sol Produções Artísticas 2, está no Facebook para você acessar. É, porque acessar. O 1 está lotado. Não é Sol Produções Artísticas 2, isso aí, 2 escrito por extenso, diga aí. Como você falou, né, que é uma verdade que eu escutei agora, eu estava lembrando, você escutar assim na rua, não é que por maioria, mas você escutar às vezes pela ignorância, às vezes por não saber, não é ignorância própria da pessoa, mas por não ter informação, não ter cultura. Por ignorância. Na época da ditadura é melhor, não tinha nada, você não via. É porque você não via. Não via. Realmente você não via. Aí qual é o dever? Você vê, é a cultura, é o que a gente faz, é tanto no teatro como a gente colocar, tanto no movimento estudantil também, chegar nas escolas, conversar com as pessoas. Eu queria falar aqui que agora dia 21, 22 vai estar sendo realizado o ENET. O ENET é o congresso da FENET. A FENET é a Federação de Escolas Técnicas, que vai ser no Distrito Federal, são 3 dias de congresso, e lá a gente vai, os alunos de escola técnica vão estar debatendo sobre a ditadura, sobre a Copa, sobre o passe livre. E vai ser no feriado do 21 e 22. Vai, no Distrito Federal. Agora, deixa eu falar ainda nesse tema de educação. O que acontece é o seguinte: hoje em dia a nossa educação é muito precária, porque não existe um estímulo para você estudar. Você estuda coisas que o jovem não entende e não enxerga a função, entendeu? Hoje em dia a vida está muito prática. Então, para eles tem uma certa dificuldade, e é uma dificuldade que já vem desde a ditadura, porque no tempo da minha mãe, a minha mãe estudava na escola filosofia, ela estudava latim, né, ela estudava francês. Então, você aprendia a pensar. Hoje em dia, o pensamento não é estimulado. Na verdade, não precisa nem você ir a latim, francês e filosofia. você tinha em português, ou língua portuguesa, como chamam hoje, você tinha leitura e interpretação, coisa que hoje você não tem hoje em sala de aula, as pessoas não sabem ler. Sou fonoaudióloga, eu fui fazer uma vez uma pesquisa dentro das escolas públicas, você encontrava criança na quinta série, na sexta série, que não sabia ler. Pois é, não sabe ler. Porque ia passando automaticamente. São os analfabetos funcionais, né? No final das contas, as pessoas que sabem escrever o nome e fim de papo. É uma coisa absurda, porque você não aprende, né? Os índices de reprovação em redação são altíssimos em concursos públicos. Não, chega a ser impressionante mesmo. Impressionante. Não, e tem uma coisa assim, você vê que o professor, ele é beneficiado, ele ganha um adicional se ele tiver uma boa aprovação de aluno. Uma boa quantidade de aprovação de alunos. Isso é a coisa mais absurda. Né? Não, na escola pública. É. Na escola pública. Ele ganha mais dinheiro. Ele ganha mais o salário. Ele ganha um bônus. Sim. Pelo nível de alunos aprovados pelo que ele tem. Alunos. Número de alunos aprovados que ele tem. Isso é uma coisa absurda. Não. Porque você é estimulado a deixar o aluno ser aprovado sem ter condição. Mas na verdade esse é o princípio do guarda que é premiado porque aplicou mais multa. É também o mesmo princípio do negócio da lei seca. Quem consegue pegar mais gente no bafômetro é premiado. Na verdade, você não está cuidando da causa, você está só premiando. Você não está estimulando a virtude, ao contrário. Ao contrário. O que a Cristina está falando, né? Você vê a meritocracia nas escolas cada vez mais sendo implantada como a escola, o ensino sendo um mercado, tudo um mercado, sendo venda, né? O aluno como produto. Então, o que acontece? O SAERJ, como ela falou, né? A gente vai colocar aqui o SAERJ, que é a prova, ele coloca dentro das escolas, em todas as escolas, a mesma prova, entendeu? Que vai classificar o aluno. A melhor escola, que é a escola que tem mais verba, que tem professor, que não tem um buraco no teto, é onde o aluno vai prestar mais atenção, essa vai ser melhor e mais alunos vão passar. Então, ela vai ser classificada melhor e tem... O governo manda mais verba para ela. A escola que não tem professor, a escola que não tem teto, a escola que não tem material, é classificada com a mesma prova. E essa que precisa de verba, a verba não chega até ela porque ela não ganhou uma bonificação. Ela não atinge a avaliação que aumenta a dotação dela. Então qual é o resultado disso? Ano passado, 98 escolas fechadas no estado do Rio de Janeiro. Gente, nós vamos terminar o programa. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final de meio minuto, começando com o Rei Simões, que é quem provocou essa pauta de hoje. Ok, obrigado. Eu queria dizer o seguinte, olha só, o teatro, embora tenha ainda um público embrionário, embora tenha toda essa dificuldade para ser realizado no Brasil inteiro, né? Ainda mais aqui que nós somos uma cidade vitrine cultural, não é? Onde nós temos uma emissora de televisão que praticamente destrói o cenário cultural e artístico desse estado, talvez do país inteiro, eu queria dizer que é possível, sim. Existem os centros culturais alternativos, né? Existem movimentos como Conhecendo a Obra, como Madma, existem movimentos que estão ainda aí no perfil, estão acontecendo, e que só não tem tanta visibilidade, mas em programas como esse a gente pode ver que as coisas ainda podem acontecer. Obrigado. Nada, que isso. Rian Rocha, você, meio minuto. Agradecer, né, a participação aqui. Eu gostei muito desse espaço aqui, como a gente está falando também, que é um espaço alternativo. Esse espaço aqui que a gente está aqui agora, a gente tem essa oportunidade de falar que a gente não encontra normalmente. Show. E é isso, esse é o nosso dever. Tomei para mim, como esse pessoal aqui também, que é isso que a gente faz, é espalhar a cultura e é lutar contra tudo isso que acontece aí, que a gente vê, e a gente pode fazer, a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Muito bem, Cristina Rodrigues. Bom, como você disse, eu sou a parte prática. Eu queria deixar meu telefone. Imediatamente, diga aí. Anotem 21-3185-7637. Repete aí, mais devagar. 21 3185-7637. Seu telefone que eu atendo é o telefone da Sol Produções Artísticas. E falar que a gente realmente não tem patrocínio, então se um patrocinador estiver ouvindo, quiser comprar a briga da gente, fique à vontade de ligar, não vou ficar aborrecida. De jeito nenhum. De jeito nenhum, fique à vontade. Pode até marcar um café. Pois é, pode marcar um almoço, legal. Não tem problema nenhum. E falar que a gente tem a Sol Produções Artísticas, que é uma empresa que está sempre investindo em cultura, né? Então a gente tem essas produções gratuitas. Venham assistir a Caixa de Leituras no Centro Cultural da Justiça Federal e o Conhecendo a Obra no Rio Previdência. Você acessa na internet Sol Produções Artísticas 2 e você pode ter a programação lá. E o Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do Rei Simões, da Cristina Rodrigues e do Rian Rocha. A gente que agradece a você, Luiz. E amanhã, obrigado, Luiz, pela oportunidade. Nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo.